cowboy, sou cordeiro, sou vaqueiro, sou peão, viajante, caminhoneiro, trago amor do coração. Vou levando a minha vida para dançar meu forró. No calor de uma menina é impossível ficar só. Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder. Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher. Vou levando a minha vida, como levo uma boiada, trago Deus no coração. Faço tudo o que puder, vou pra cova que já dá, pois tá cheio de mulher. Vou levando a minha vida, vou levo uma boiada, pra Deus no coração e vou seguindo a minha estrada. Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão, viajante, caminhoneiro, trago amor do coração. Vou levando a minha vida para dançar meu forró, no calor de uma menina é impossível. Eu quero ouvir! Aí, faço tudo o que puder, vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher. Vou levando a minha vida, como levo uma boiada, trago Deus no coração e vou. Quero ouvir vocês, vai! Faço tudo o que puder, vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher. Vou levando a minha vida, como levo uma boiada, trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada. Cantar bonito. Cavalo de pau ao vivo na mansão do forró. Segura o raidão. Remexendo, galera. Swingando, swingando. Menina, quando eu te vejo, cego de paixão. Ai, se eu pudesse com um beijo ganhar no seu coração. Me dê um copo d'água que eu quero beber. Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver. Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão. Ai, se eu pudesse com um beijo ganhar no seu coração. Me dê um copo d'água que eu quero beber. Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver. O amor, quando invade o coração, é cheio, enchente de desejo e de tesão. O amor, quando invade o coração, é cheio, enchente de desejo e de tesão. Vai! O amor, quando invade o coração, é cheio, enchente de desejo e de tesão. O amor, quando invade o coração, é cheio, enchente de